Oscar, autoriza a coroa de Luca. Excelente, Oscar, mantém perfil de chegada e aguarde. Mantém perfil, aguarde, Oscar. Voo 2008, velocidade indicada. É, reduzindo para 129. Gente, emitir redução para 2009. Ainda já. Antreza no 44 estabilizou? Ainda não. Sofia Campinas, no 140. Afirmo, gente, da Oscar, Sofia Campinas, 140. O azul, 942. 7, vento 190 graus, 099. Finalizando 360, quilo, rapaz. 7, vou botar um quilo homeótico, novo 360 pela esquerda, reporte reintercepção. Ótimo. Gol no 885, número 5 na aproximação, inicie redução de velocidade para 2409. Reduzindo velocidade e solicita a proa 225 para evitar formação. Proa 225, sente autorizar os vinhos necessários do Gol no 885, reporte e retornando a rota. Tomará, Gol 885, vamos aí, gente, reporte quando tiver condições de apelar pelo. Tomará, 885. Conexões visuais, na permanência de regra de voo, solicita a senhora de voo 1205, ótimo, vou criar. Oscar Golfear, plano instrumento cancelado 1704. Mantenha-se em condições visuais, sub mantém nível 1.05. Pode manter nível de voo 1.05, Oscar Golfear. Fala Azul, boa tarde, Azul 4422. Azul 4422, boa tarde. Prossego táxi via Alfa, próxima esquerda, Kilo, ingresso no Pátio 3, atento ao balizador. Pouso, fecho 1.0. Vento 190 graus, 089, de altímetro 10014. Está chovendo na hora? Nesse momento não, só nas vizinhanças, o TAN 3144. Só pedir para o pessoal da meteorologia atualizar as informações da Metara, tia. Sete. Quatro no 2, reportar o táxi. Do 4422, por gentileza, na entrada do Pátio 3, mantenha a posição, foi reposicionado, vou confirmar a posição com o infrário. Mantenha a posição antes de ingressar no Pátio 3. Mantém posição antes de ingressar no Pátio 3, azul 4422. Mantém 050, Charlie, Índia Oscar, número 4 na aproximação. Mantém o 050, comprou de Costa, Charlie Oscar. Challenge Oscar, vetoração radar para sequenciamento, curva direita na proa 065. Seu limite nessa proa radial de Salvador, 270. 065, contém curva esquerda. Direita, direita, 165, Challenge Oscar. 165, dá presente, Challenge Oscar. 165, afirmativo. Limite radial de Salvador, 260. Limite radial 260, Oscar. 008 estabilizando? Afirmo. Complete final, chame torre 198, decimal 60. 1860, obrigado, boa tarde. 1964, autorizado final ILS X-Ray, pistola 0. Desse mantenha 2000 pés, informe estabilizado. 2000, chama estabilizado na ILS, voo, não é mesmo? Salim de Oscar, desse mantenha 3000 pés. Desse mantenha 3000, Salim de Oscar. 2788, é o som? Prossiga, só. Por gentileza, tem como verificar a posição que encontra-se no Pátio 3? Seria 2, Romeu? Aí tem a posição 4 já. Confirme? É a posição 4 das 72. Gente, graças. Luz Papá, iniciando espera no setor norte a 1.000 pés. Autorizado por pistão 1.0, vento 1.30 graus, 0.9 nós. Autorizado o pouso na 1.0, Gol 2008, chegue do tráfego. Papatango Vitor e Juliette, decolado ao 07, chame controle Salvador na frequência 1.20, decimal 80. 1.208, controle Salvador, Papatango Vitor e Juliette, colou de Salvador na sua escuta. Vitor e Índia, Juliette, aguarde. Bom dia, Oscar. Segue tráfego posição de 10 horas, 10 milhas, rumo Nordeste, um Boeing 738, cruzando 4.500 pés NDC. Está atento, Charlie Oscar, graças. Vitor Índia Juliette, FN Código Transponder 0160. Challenge Oscar para... Challenge Oscar para o localizador, curva esquerda na Pro 070. A esquerda 070, Oscar. De Juliette, mantenha no meu pé, se eu deixar na escuta do controle. Challenge Oscar na Pro 070, intercepta o localizador, desse mantenha 3 mil pés em forma estabilizada. A reportagem estabilizada, 3 mil, Challenge Oscar. PS-3144. PS-3144, mantenha antes da Juliette, a DR da passagem finalizando o puxo na remota 1-2, após o mês será autorizado em breve. Passagem 2230, atualizar o táxi até o ponto de espera da pista 90, via parte 1 no táxi Índia. O ponto de espera chame torre 118 decimal 6, o ajuste no 0 no 4, um bom voo. O TAM 3144, após passagem da TR da passarela, autorizado Juliette por remota 1-4. Média, após passar isso, remoto 1-4, está 3-1-4-4. Tá bom. Nada autorizado, pulo. Pista no 7, vento 1-1-0 grau, 089. Gente, lembra que você não sabe de lá embaixo. A prova de pelo agora. Gente, gol no 885, vetoração radar para sequenciamento, curva direita, na proa 210, limite o localizador. 210, limite o localizador, gol 885. Afirmativo. Segue tráfego posição de 12 horas, 1-4 milhas, um Sierra Romeo 22, cruzando 3.500 pés em descida. Gente, gol 885. 1964 estabilizando. Afirmo 964. Complete final, chame torre 1-8, decimal 60. 86, 964, forte. 85, curva direita, na proa 215. Proa 215, boa, 85. Oi, Salvador, boa tarde, boa 964, na final LFX3. Com 1964, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Na frente, contra 964. Alô, Salvador, o Azul 2788 com 60 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, treinando uma periódica, está pronto para o táxi. Azul 2788, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1 no táxi Índia, ponto de espera chame torre 1-8 decimal 6, o ajuste no 0-4. Quente, Índia, pátio Índia. Cabeceira 1-0, corrigindo, nós estamos com 5 horas de autonomia. Gente, copiado, 5 horas de autonomia. Confirme, alternado. Achei, ó. O 1885 desse mantenha 3 mil pés, mantenha a presente proa. Aguarde o último vetor para o localizador. 3 mil pés, mantenha a proa, aguarde o último vetor para o localizador. Bom, aqui. Alfa Golf Sierra, controle. Volta. Serviço radar encerrado, 5... 2 milhas oeste de Salvador, mantenha-se em condições de visuais. Para informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência 1260, alterna 1-28, decimal 8. 1-0-2-8, até o regresso. Vamos. O 760 está visando, Satã? Ainda não. Gente, desse mantenha 080, altímetro na terminal Salvador para referência, zona 014. 080. Uno 885 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 145, informe estabilizado. Esquerda 145 vai informar estabilizado. 2230, autorizado a alinhar e manter pistão a zero. Alinha e manter, pistão a zero, para 2230. Tá bom? Alô, bom dia. Um abraço. Alô, Salvador, é o Bruno. Falou, rapaz. Esquerda 130. Chame controle solo, na frequência 121 no decimal 1. 7, Alivar 121, Ana, do Ana 964. Pro de Coral, Delta deu Alfa. Carlin de Alfa, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 60. 118-60, Carlin de Alfa, é graça. 118-60, afirmativo. 1885, autorizado 2000 pés. 2000 pés, 185. Mantém e vai mais autorização para pouso, tá legal. Bateria 2230 autorizada, decolagem, pistão a zero, vento 110, grau 099. 7, livre, decolagem, bateria 2230. 2, Salvador, no plano, carga 2278, ponto espera da 1049. Azul 2788, mantém o ponto espera da 10. Mantendo o azul 2788. Plano 3193, autorizado para o Galeão. Via Pêndulo 44, Porto Seguro, após conforme o plano de voo, nível 340. Perfil de saída São João 1, Leda, Dóquilo. Transponder 5044, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. No 5, autorizada descida até 4000 pés, abaixo a critério, azul 2760, aguarde frequência livre. Decimal 8 é o controle, Salvador, 3193. Plano 3193, correto, portão 11, nós chamamos o Trump, pega o ensinamento. Que lá. 154, senhor, identificação, desse mantém nível 050, via chegada para o médio 1, altímetro 1014. Bom, 3154, aguarde pro ditar e mantém o fio de chegada. Azul 2760, controle autoriza 4000 pés, abaixo de 4000 a critério. Agora faz sábado de Salvador, 62 milhas, noroeste, em frequência livre para alto, coordenação com os tráfegos locais. O controle desconhece tráfegos no setor. Decimal 80. 12080, grato, bom serviço. Obrigado, bom 885. 1885, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 60. 760, 85. Controle Salvador, muito boa tarde, é o passarelo 2230. O vento está cheque 100 graus, 07 nós, e hoje já metro 1014. Gente, confirme chuva sobre o campo. Negativo chuva sobre o campo, só chuva nas vizinhanças. 857. Leva a sessão para o nível 180, passarelo 2230. Papá, Charlie, de Alves, consegue sua compate? Autorizado, 180, táxi à pista, ao estacionar frequência livre, o Charlie de Alves. Paulo Salvador, azul 9542, ano 43, a posição é a Romeu 2. Puxa, pega essa. Azul 2788. Azul 9542, no passe 3, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 9542. Voo 1885, tráfego avistado, autorizado com o posto pistão 0, vento 1, 00 graus, 07 nós. Teve posto pistão 10, voo 1885. Salvador, muito boa tarde, é o Santa 3560 para o 150, 100 da Oscar. 60, acende a identificação, desse mantém nível 060, via chegada com a média 1, altímetro no 014. Afirmativo, então, descendo para 6.000 na média 1. Poderia voar e capturar o TAN 3560? Aguarde, TAN 3560, inicialmente mantém perfil de chegada. Mantendo perfil, TAN 3560. Oi, Salvador, muito... Boa tarde, Azul 2788, decolar na saída Momo, cruzando agora 1.600 pés. Azul 2788, contato radar, subavia saída Momo, nível 170. Está liberado da restrição vertical de 3.000. Afirmativo, liberado da restrição, saída Momo, direto para 170. 142, informação agora em curso a Quebec, apenas mudança no teto, 1.500 pés de teto. Recife autorizado, via Pêndulo 17, nível 350. Perfil de saída Buca, Jamo, Caju. Primeira curva à esquerda após decolagem. Transponder 5050, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Ok, autorizado, seguinte da informação Quebec. Autorizado 350 Recife, via Pêndulo 17, primeira esquerda. Buca, Jamo, Caju, 5050, 208. Chaner 1142 correto, portão 4, estamos pronto para o equipamento. Chamar 4, pronto, Chaner 6142, obrigado. A gente mantém a Pro de Cogno, caso necessite de desvio à direita, está autorizado. Ativo, direita na Pro de Cogno, caso necessário, só desvio à direita, então está ciente, Azul 2788. Bom, 1885 no solo, 21, no oligrafia, chame controle só a frequência 1, 21, decimal 1. 21, 1. Decimal 95, ajuste no 0, no 4, bom voo. Autorizado, táxi até o ponto 0, dá 1 no 0, via parte 1, táxi 3, Índia, quando pronto, chama a torre em 18.95, 1014, ajuste. Muito obrigado e bom trabalho. Amém. Bom, Salvador, boa tarde, o voo 1885, Lesão. Voo 1885, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Ione, identificação. Desse mantém nível 110 na Pro de Boa Média. Pode prosseguir o táxi. Desse leste de Salvador. 3144, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, piscina 0, informe estabilizado. Ok, então 3154, entendeu, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-ray. T560, vetoração radar para o localizador com via esquerda na PRO 050, desça, mantenha 3000 pés, informe estabilizado. Chanel 6326, desse mantenha 4000 pés. Azul 9542, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 070 graus, 06 nós, ajuste altímetro 10 no 4. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, azul 9542. É o Delta, o teu Alfa, controle. Estadão encerrado 4 milhas para o fixo coral. Mantenha nível 1-0-0, chame o controle e leve na frequência 1-2-0-1. Para pouso em Salvador, operação visual dos mínimos, 1000 com 3000 e chuva leve sobre o campo. Para descer a 2000 pés, para 3560. Antrei 5660, nós está autorizado a interceptar o localizador. Desse, mantenha 2000 pés em forma estabilizada. 2000 pés autorizados, camarada, para 3560. Controle Salvador, bom dia, azul 9540, decolou, deu no zero, curva direita, cruzando 3000 pés. Azul 9542, contato radar, sobre a via saída Coral no Bravo, nível 140. Coral no Bravo no 409542. 788, com a Prodial para Paulo Afonso. Paulo Afonso, agora é a Ana 030, senhora. Sente autorizado, Pro direto de Paulo Afonso, azul 2788. Direita agora na Pro de Paulo Afonso, 2788, obrigado. Estabilizou, tá 3154. Tá 3154, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 60. 1860, tá 3154. Salvador, tá 3154, vai passar onde acerta. Tá 3154, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão no zero, vento variável 03 nós. Sujeito altímetro no zero, no 4. Levei pouso na 10, avistou com mil pés, o 3154. Afirmo, torre 118, meia dúzia. Mantenha escuta, eu vou coordenar. Já estabilizou? Afirmativo, tá 3560. Gente, apenas para informação, segue tráfego da companhia 7 milhas, 12321. Autorizado a chamar a torre na frequência 118, decimal 60. Afirmativo, torre 1860, tá 3560, ligado. Asa 2714, autorizado, árvore 1, o trânsito elétrico, curva direita. Salve 3193, pronto para o táxi, 168 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Campinas. Já 3193, autorizado táxi e a parte 1, Índia, ponto de espera, da 10, torre 118, meia dúzia, QNH 10 no 4. Bom, 10, passo de Apache, Índia, ponto de espera da 10, 286, 3193. Salvador, Chinem 321, Cente da Romeu, posição 7. Chinem 321, Brasília, portão 7, aguarde 1 minuto, copy. Aguardando o Chinem 321. Solo Salvador, o trânsito 3154. Chinem 3154, Alfa, Chinem antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, trânsito 3154. Chinem 321, copy. Pronto, 4, chama 321. Chama 321, Brasília, 360, Peugeot 197, curva direita, arbor 1, transição, elefa, transponder 5054, controle 119, decimal 8. Transição, Brasília, 360, saída arbor 1, transição, elefa, 3, 1, 7, 7, 7. O transponder é o 504, controle 198, chinelo 321. 360, Lima. 360, chinelo 632. Correto, pronto. Câmera pronta, chinelo 32. Alô, chinelo 63, no 5, Guarulhos, pronto. Tortuga. 6315 Guarulhos, 360, peso 190, curva direita, Anvo 1, transição Mótiva, transponder 5034, controle 208. Pesado 360, sendo no alto, Mótiva, peso 190, 5034, 208 após. As 2794, mantenha o ponto 0210. Chame pronto, pushback. Prezado Daniel, mantém o chama zero. Controle ao azul, 9542. Uno. Alfa Juliette, Uno Uno, 3154. 2. Autorizado ascensão até o nível 190, aguarde 240 como final. Ok, subindo até o 190, vai dando 240, 9542. E ali é a Sinalia 326. Flamia 326, complete final, chame torre, frequência 198, decimal 60. 260, controle solo, na frequência 121, decimal 1. Qual 211, na frequência 60. Salvador, Xana 6326, boa. Xana 6326, continua a aguardando no pista livre, ajuste altímetro 1-0-4. 1-0-4, agora está. Azul 2-7-4, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-4-0, grau 039. Na escuta, prossiga. Está cruzando o nível na 50, chame agora Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, azul 2788. Primário 12685. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0, grau 04, noite. Pouso 1-0, sinal 6-3. O azul 2-7-1-4, decolado aos 3-8, chame o controle de Salvador na frequência 1-2-0, decimal 8-0. 2-0-8, azul 2-7-1-4, obrigado. Cidade Critério, gol no 164. Cidade Critério, gol no 164. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 2714. Cidade 714, controle. Decolado, perfil Arbor, com primeira curva direita. 2714, contato radar, sub mantenha 3 mil pés inicialmente via saída Arboruna. 3 mil pés restrito, azul 2714. A senhora autoriza passar abaixo do 100 a 15 DME? 2714, inicialmente mantenha 3 mil pés aguardando a sessão. Ok, vamos manter 3 mil pés. 542, controle. Na escuta, controle, prossiga. Procurar radar para evitar tráfego por via esquerda na Proa 220. Esquerda 220, 9542. Salvador, Boa Zero, 97220, para o 90, 77. Sou 9542, completa curva esquerda na Proa 200. 200, curva esquerda, Azul 9542. Azul 2714, autorizada ascensão até o nível de voo solicitado na Proa de Electro, 2714. Repita. 2714, autorizada ascensão até o nível 160. 160, sem restrições na Proa de Electro, Azul 2714. 1164, desça para 2.000 pés, está liberado da restrição vertical de nível no fixo citado. 2.000, autorizado o gol 1164. Pode voar duas, está presente? Quanto tempo eu fiz chegar e aguarde o gol 1164? Já fiz a chegada, 2.000, autorizado o gol 1164. Controle, gol 1164. Ana 326 e Alfa mantém a posição em sua Juliette. Alfa mantém a posição em sua Juliette, Ana 326. Então 393, autorizado, decolagem pistona 0, vento 150 graus, 049. Cliente, mantendo a Proa 200 por 40 milhas, caso instale as pares de comunicações, após 40 milhas, Proa de Léo, 2942. Azul 9542, tráfego, posição de 2 horas, 30 milhas, rumo norte, um P3 da Força Aérea, cruzando 240 em destino. O tráfego, Azul 9542. 164, tráfego, 2 horas, 22 milhas, rumo oeste, um ATR-72, cruzando 4.500 pés em ascensão. Certo, não tem tráfego à vista, gol 1164. Azul 2714, tráfego 10 horas, 19 milhas, rumo norte, um Boeing 737-800, cruzando 060 em descida. Ciente, Azul 2714. Azul 93, decolado aos 42, chama o controle de Salvador, na frequência 120, decimal 80. 0080, 3193. Rota 3193, contato radar, subavia saída São Luna, nível 340. 340 da 3193, pode voar lida para evitar formações na Pro? Após 2.000 pés, autorizado desvio na Pro de Leda, tá na 3193. Afirmativo, após 2.000 Leda, tá na 3193. Good afternoon, this is Ocean F6321, request pushback and set up at gate number 7. F6321, please push, contact for taxi. Please push, call you for taxi, Ocean 6321. Epa. Azul 2714, tráfego esperado verticalmente. Ciente, Azul 2714. Gate número 3, Ocean é 6315. P315, limpo 02, controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. P542, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Olympus 06, aciona identificação, mantenha pro de Bomed, desce, mantenha nível 050, altímetro 10 no 4. Sherman 42, número 2, aguardando. Controle azul 27 no 4. Azul 27 no 4. Precisa manter um desvio à direita para evitar a formação, o teu limite é 300 por 50 milhas. 727 no 4 é autorizado desvio, se necessário, aguarde para resumir na proa de barreiras. Ok, vai manter a proa 300, 50 milhas aguardando, azul 27 no 4. Azul 4065, boa tarde, aguarde cópia, prepare a saída São Bruno, Leda Motiva. Confirme a saída, legal, compro. São Bruno, Sierra Alfa November Vitor Oscar 1, Leda Motiva. São Bruno, Leda Motiva. Guardião 07. Solicita Fogo Sul, Guardião 07. Gente, o Guardião 07, reporte pronto para decolagem e vamos ter um traço prosseguindo para a pouso na pista 0. O Veto em Salvador 150 graus 04 nós, e o ajuste 10 no 4, reporte pronto para decolagem. No 5, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia, no ponto de espera chame torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 4, em bom voo. Não, 4 é o ponto de espera 26, 63 no 5. Canal 63, 26, Juliette, portão 03, atenta a aeronave da companhia, iniciando o táxi. Juliette para você, canal 63. Firme, piloto de comando. Rua. Mandei o Oscar Alfa 90. Gente. 821 Giveaway Airbus Ocean Company. Parking gate 03. After that, taxi via April number 1. Taxi engine to holding point runway 10. Holding point contact the tower 118.6 QNH 1014. Autorizado pouso, pistão no 0. Vento no 40 graus, 04 nós, tráfego avistado. No ponto de espera para decolagem, pouso está autorizado. O 1164. 1164 está autorizado o pouso. O 1164. Segunda aeronave inicia no táxi a partir do portão 07, nave da companhia. Após passagem da mesma, autorizado, chama o táxi. Após a passagem do segundo airbus, autorizado o pushback, estacionamento do 6142, obrigado. 506, desse mantém altitude de 4 mil pés. 4 mil pés, 6305 chamou o ponto de espera? Acerto. Mantém o ponto de espera, China 6305. Será? Radar para o sinal ILS, curva à esquerda na proa 190, limite localizador. 290, limite geológico, 097. São 3193, chame centro Recife, 125, 1 alterna, 128, decimal 35. Tango 1, Leda Mote, 507-208-04-065. Azul 4065, correto, parte 3, chame pronto, feedback, funcionamento. Certo. 6315, autorizado a alinhar e manter fechando zero. Mantendo a 315. Essa aproxima mantendo a proa de barreiras. Sérgio, a gente está fazendo um leve desvio à direita aqui agora na 310. Gente, a proa 300 proa de barreiras, autorizado vou direto barreiras, azul 2714. Sim, vai tentar desvio logo em seguida, vou barreiras azul 2714. Sonora? 1, 2, 1. Passarela 2231, acione a identificação, mantenha a proa de Bomed, reporte para a descida. Acione a identificação, proa de Bomed, chamada para a descida, passarela 2231. Alfa, mantenha a posição antes do ataque do Juliet, aguardando para o ingresso. Lento na Alfa, mantenha a proa de Juliet, gol 1-1-6. Equipe da Código 315. Torre na 315? Prossiga. Confirma a linha de decolagem? Afirmo. De decolagem na 315. Bona 097 para o localizador, curva esquerda na proa 140, informe estabilizado. 4-0, reportaremos, 097. Autorizado alinhar e manter, chama 6321. Alinha e mantém, 6321. É isso? 6320. Torre ao Guardião 07. Prossegui, Guardião 07. Universal de Itapuã. Controle no 208, tô regresso. 208, certo. Controle ao Guardião 07. 120, decimal 80, Guardião 07. Contra o sinal, me escuta ainda. Gente. Guardião 07, prosseguindo. Para a vertical de tempo 1, tensiona cruzamento aí da 10 já para o setor noroeste, se autorizado. Guardião 07, mantenha o litoral, aguardando o cruzamento do campo. Aguarde pro direto de Guanambi, mantenha o litoral. A 500 pés na escuta do controle. Chama até litoral, se escuta permanente, Guardião 07. Controle, Chinamia 315, decolar, se escuta, dão quando possível, letra. Chinamia 315, contato radar, suba via, saída São Luna, nível 360. Via São Luna, 360, dão possível, letra. Estabilizou 097. Bono 097, complete final, chame torre 198, decimal 60. 268. Padrão 07, faça um cheque no equipamento, não receba um modo alfa nem charge. Como recebe agora o guardião, controle? Ainda é negativo, modo alfa nem charge. Colagem. 180-049. No litoral, através de situação, guardião 07. Olimpo 06, desse mantenha 2.000 pés, informe estabilizado na final ILS X-Ray. Kilo. Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Já. Bom, 1164, Juliette, portão 02. Juliette, 02, bom, 1164. mantém altitude de 4.000 pés, altímetro 1093. Autorizado 4.000 pés, ajuste na 093. Saída do 2231, vetoração radar para final ILS com via esquerda na proa 055, desse mantenha 4.000 pés. Mantendo a vetoração radar da presente, 055, 4.000 pés, entrando com a 3231. Nessa proa está autorizado a interceptar o localizador. Interceptar o localizador, entrando com a 3231. 3. Ajuste padrão, TV pouso na 10093. Na minha 321, decolado ao 55, chame controle Salvador na frequência 120 decimal 80. 208, vou chamar as duas respostas. Chamado 2714. Uhum. Olá, Departes, vou chamar a 621, good afternoon, Departes. Genesic 321, radio contact on departure, climb to level 360 via Arbor 1 departure. I'm Angel 360 via Arbor 1 departure, Ocean 661. Vai 107, intenciona voar direto destino? Afirma. Tente qual a proa direta para Guanambi? 276 da presença. Vou direto Guanambi, Guardião 07, 500 pés, quando possível, seu estimado de pouso. Zulu. Ciente, copiado, Guardião 07, aguarde frequência livre. Autorizado, localizador, limpo 06. Limpo 06, completo final, chame torre 118, decimal 60. 0, 0, 0, decola pista no 0, curva direita, saída Sambo 1, Leda Zóquilo, via Bezulu 44, seguro, Pé November 8, 5, 7, Moço. Controle Salvador, opera 1, 2, 0, decimal 8, aciona 5, 1, 1, 1, transponder. Nível 3, 6, 0, Bezulu 4, 4, Sambo 1, Zóquilo. Regulando a 10, curva direita. Posso voar terra, Golfo Romeu, November 8, 57. Moço, 208, controle 5111, transporte. Voo no 659. Voo no 659, tudo bem? Qual é o seu pronto pushback, saneamento? Tá, mané. Quando o Salvador Golfo 256, a posição é a 10, para copiar a nação. Salvador, Lipo 06, está na aproximação final, vai chegar de travar. Certo, Lipo 06, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua na aproximação, aguardando pista livre. Mantenha nível 190, reporte para descida via chegada a Manta. A gente ficou e está no nível de descida já. A gente desce, mantenha nível 080, azul 2715, altímetro na terminal 10, 03. Autorizado 080, 13, 2719. Decola pista 10, curva à direita, saída Sambo 1 no Coral, via Whisky 33. Controle Salvador Opera 120, decimal 8, aciona 5102. Olimpo 06, autorizado pouso pista no 0, vento no 40 graus, 04 nós. Livre pouso para Olimpo 06. Aproveite o farol da barra, tem sequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Autorizado Aracaju, nível 230, decola pista 10, curva esquerda, saída Punca Caju, via Whisky 33, controle Salvador Opera 120, decimal 8, aciona 5116, transponder. 642, boa. Salvador, uma boa tarde, eu chamo 6142, passando 2.000 pés. 116, transponde, chamo pronto para o feedback, funcionamento, gol 1884. 350, para o flight voar, jogo no presente. O feedback, funcionamento, chamando pronto para o táxi. Prossiga. Quer confirmar o passo? Se encontra, prossiga, fala. Autorizado lá para o nível 400, decola pista 17, a curva esquerda saída Momo Cogbo, prossegue conforme rota. Controle 1208, a senhora 5073, transponda. Curva esquerda após a decolagem, poderia confirmar pessoas a bordo? Autonomia? Decolagem, torre 118, décimo ao meio, ajustando 013. Fala Bravo Oscar, prossiga. Liga o salamento de Chantax. Siga agora de 107. Guardião 107, autorizado 4.500 pés, mantenha a coordenação bilateral na frequência livre até cruzar 3.000 pés. Qual foi a gentileza? Gol 256, pronto cópia? É batido, é pronto cópia, 256. Autorizado Serra Bravo, Serra Golf, nível 370, decola a pista 10, curva esquerda, saída Pucas e Pá, via peso Luna 0. Controle Salvador Apera, 120, décima 8, aciona 5121, transponder. 370, decolando a pista 10, curva esquerda, Pucas e Pá, peso Luna 0, 1208, e transponder 5121, é o gol 256. Gol 256, o protegimento está correto, pronto, pushback, saneamento. Pronto. Gol 2017, autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia. Ponto de espera, opção 0, chama em Torre Salvador. 1, 1.